Alô, alô, ai, ai, ai, ai, ai, que peninha. Infelizmente não sou eu que estou falando ao vivo. Eu devo ter saído para gravar algum comercial ou algum programa de televisão. Ou então devo estar na minha banheira, refastelado, com os meus sais de banho. Eu tenho os patinhos amarelinhos. Ai, que gostoso. Mas não tem problema, não. Você pode deixar o seu recado após o sinal. Ai, ai, ai, ai, ai.